Então a princesa já acordou, hein? Tá de teu lixado, meu sacana. Ele faz de... Oi, minha besta, não queres fazer mais barulho, não? Desculpe, chefe, a merda da porta não queria abrir. Já te disse para ter estento na língua, não sou mais. Desculpe, desculpe, não volta a acontecer. Ah. Chefe, chefe, chefe. Ouça-me, já sabe o que vamos fazer, chefe? Um bom ensopado de fígado de traidor que é muito bem o jantar de hoje, chefe. Ah. Non sia sanguinario, Salvatore, ah. Teme molto denaro per comprare. Non ti esqueças, faço non falare, isso che mi interessa. Sim, meu caro, os 500 mil euros vão chegar mais tarde ou mais cedo à minha conta. E até que isso aconteça, o mais provável é não saíres daqui. Boa sorte. Mas a falar ou não, pá? Preciso de desmurrar esses dentinhos todos ou quê? Desfiguro toda a boca toda, caraças. Ai, Michello. Dizem as leis da anatomia que é impossível desfigurar uma boca, é? É uma cara, Michello, é uma cara. Eu mato, opa! Quero lá saber as caras! Traidore, pá! Diz-nos já, onde estão os 500 mil escudos que roubaste ao chefe? Michello, euros, Michello. Euros, Michello. Estás a ver essa na moneda? É? Olha, Michello. Euro. É. Euro, certo, Michello? Burro, Michello. Burro. Mas bom, vamos a ver. Como que roubaste os 500 mil euros ao chefe? Hã? Aqui não vas a falar, é? Não vas a falar, é? Nunca viste um filme de mafioso, não? Que não fala. Morre! Sacana de merda, Burro! Cabrão! Não digas palavrões! Não ouviste o chefe! Não quero saber disso, Merda! Cuidado com isso, Salvatore! A minha mama sempre me disse que o álcool faz mal! Cala-te, estúpido! Não consigo laborar sem emborcar o meu bode casinho do costume, E por falar em trabalho, Vamos a ver aqui. O que tem aqui, E agora, Que vas a falar agora, tio? Hã? Não falas? Não falas? Cabrão! Que esse cabrão não fala! Cabrão, que te... Calma, Salvatore, calma! Faz qualquer coisa, Michello! Tá bem, já que o senhor não vai falar, vamos mais a me entender. Mamma mia! E vas a ver televisão, molto bene, molto bene, sono l'unico che lavora qui, Dio mio, ma andiamo a vedere, lo che tengo qui, che tengo qui, tengo qui una cosa che te va a fazer a falar. E agora, Queres que te queime todo, cabrão? Sim! Fala! Onde estão os 500 mil euros? Fala! Onde estão? Toma posse com essa merda! Desliga já essa merda, Michello! Desliga já isso! Eu não vou passar com isso! Fala os 500 mil euros! Fala os 500 mil euros! Ai, Deus mio! Ai! Bocelli! Ai, Bocelli! Que é isso? Preso de quadra! Ai, Deus mio! Que é essa maluca? La empregada de limpeza, chefe! Ah, bem que precisava, essa merda, tu te cagaste! Scusa, chefe! Scusa, já nem se pode confiar na empregada, porca miseria! Se quiser que eu vá calar, chefe! Ah, nada de distrações! Ahora estamos ocupados con este cobarde, ¿no es? ¿Y qué vamos a hacer con él, jefe? Él no falla, pues no. Que va a hacer una viaje. Solida. Buena noche. Tranquilo.